Táxi Honor 705 da Gol, em 3:35, Guarulhos, conta 33 da barra. Doutor Eduardo, VN, ponto de espera 1 na noite da semana 95, ajuste no 020, bom voo. Mano no 020, segue índio 1895, Sarita. Obrigado, bom resto de sábado. Homem. Noite, no 7 deve ser com ponte velha pra... Sim, decola da 1 no 0, vento 1 no 40 graus, com 1 no 0 Nazgul, no 705. Sim, decola no 0, no 705. 705, decolada aos 20, chama controle 1 na décima 8, bom voo. Tá 98, obrigado. Salvador, boa noite, Santana 3258. 8-5-8, boa noite. Ajuste no 020, pouso autorizado. Pistão a 0, vento no 60 graus e no 0 mais. Autorizado, 3-8-5-8. Solas 43, direito no 211 no solo. 3850, direito, configura a frequência. 121, decima 1 a 0. 21 a 0, obrigado. Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, 3850. Torre Salvador, muito boa noite. Gol 1968, estabilizado no X3190, Campo à Vista. 1168, ajuste na 021, pouso autorizado, pista na 0, vento 150 graus, 90 mais. Livre pouso 190, com 1021 pro gol 1968. O 1968, confirma o vento, por gentileza. 150 com 10. 150 com 10, obrigado. Solo 01, direita no 211, só. Direita 211, colete. Paulo, muito boa noite. Gol 1968, Lipan. Gol 1968, boa noite. Táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, 1968. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 150 graus, 1-0 mais. 150 com 10, pista tá seca? Seca. Muito grato. Tem nível pouso com 1021, gol 1-0 mais menos. Solo 06 direita, 121, 1. 121, muito grato, tenha uma boa noite. Alô, Salvador, muito boa noite, Gol 096, pousou, livrou. Gol 096, boa noite, táxi via Alfa, quilo 43, posição 5 Lima. Alfa, parte 3, 5 Lima, grato, Verlote. de Salvador, boa noite, tá 3662 ILS da 10, baixado, travado. Tá 3662, boa noite. 1021, reajuste, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 10, baixa. Livre pouso, pista 10, 3662.